Eles não estimam Alá como se deve estimar a Ele. Por certo, Alá é forte, todo-poderoso. Alá escolhe mensageiros entre os anjos e os homens. Por certo, Alá é onivolente, onividente. Ele sabe o que está diante deles e o que está detrás deles, e Alá são retornadas as determinações. Ó vós que credes, curvai-vos e prosternai-vos e adorai a vosso Senhor, e fazei o bem na esperança de serdes bem-aventurados. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. E lutai por Allah como se deve lutar por Ele. Ele vos elegeu e não vos fez constrangimento algum na religião, a crença de vosso pai Abraão. Ele vos nomeou muçulmanos antes e agora neste, para que o mensageiro seja testemunha de vós e vós sejais testemunhas da humanidade. Então cumpri a oração e concedeis as zakat e agarrai-vos a Allah. Ele é vosso protetor, então, e excelente protetor, e que excelente socorredor.